62-73, livre decolagem da 90, vento 080 graus, 099. Livre decolagem da 10-9-2-7. Fazer a relógio do tráfego ali, mantém o piscina zero. Ali mantém o 67, seja. Decolada 01 no controle agora em 119.8. 119, decimal 8. 198, boa. Objeto 6720, livre decolagem 0, 0, 090 graus, 0,89. Autorizado Galeão, nível 360, via Álvaro Zulu 10, pista 90, direito da Eoleda Bridge, Controle 119-8, transponder 5150, com 3197. Ritmo 720, decolado 05, controle agora 119.8. 119.8, boa noite. Não. Para a torre, para o sol. 4-8-1-0-3-6-0 para Anápolis, 4 a bordo. Força aérea 6752, correto? Aguarde, 8-1-6752. Sim, a gente aguarda a cópia para Anápolis, Guardião 8-1, o ajuste 1903. Guardando com 1003 aí. copy. Vem aqui, pronto, a copy. Salvador, Anápolis, nível 360, rota Epsilon 17. Pós Formosa, pós Superviso 10. Pistão 0, curva à direita. Curva à direita, saída A do Elefa. Controle 119, décima 8. Ponto 1152. O guardião. Não voltei nada, tá bom, Salvador, Epsilon. Autorizado Anápolis 360, Pesolu 17, após Formosa, Formosa, Operuisk 10, após conforme rota do plano. Pista 1-0, curva direita, saída Argol, transição LF. Controle 119, décimo 8, transponder 5152, o guardião 81. Autorizado 360, Pesolu 17, Formosa, Operuisk 0. Conforme a rota, decola da pista 1-0, curva direita, na saída não copiei ainda, 69, 8, controle, 5-1, 5-2 e transforma, confirma a saída. Controle 19-8. 19-8. Saída, boa transição, Elefa, Arco, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa, transição, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Obrigado por se entrar e obrigado pelo silêncio aí no mundo. Afirmo, chame para o táxi. Autorizado, Champagne, Salvador, Gol 603. Informação alta. Seria a saída prevista para Brasília? Saída boa. Obrigado. Go ahead, Condor. Condor 077, we are ready at 501 to depart the Canary Express. The Condor 077, is it okay? Confirm, which departure route can we expect? Okay, via Upper Whiskey 558, Puka departure, Papaya Uniform Charlie Alpha departure. Affirmative, Inspector Puka departure. Para o táxi da 3147, 171 na bordo, 3145, Puka Pina. Zona 7, táxi via Pátio Indy Alfa, ponto espera 1895, 1013, boa viagem. Pátio Indy Alfa, 3950, 1010, boa caixa, 1950. Mais um 3097, autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento 0, 90 graus, 071. ataque, seu guardião então. Se autorizado, hotel, hotel, reporte na hotel, o guardião 81. Tá, hotel, reportarei. Autorizado o cruzamento, guardião 81 vai reportar na alfa. Esse cruzamento reporta na alfa. Torre Salvador, pastor 20. Torre Salvador, pastor 20. Pastor 20, prossiga. Ah, pastor 20 tá com plano para Recife, nível 2-0. Eu solo pra cópia, no 219. 219, graças. Nada. Salve Salvador, boa noite, pastor 20, plano para Recife, 210. Pastor 20, número 2 para cópia, aguarde, prepare a puca, o ajuste no 0 no guardando para a foto, pastor, autoriza a acionar a foto de risco. Estou ciente da sua mente. Bem, graças. Ô, guardião, 8-1 no canal. Que guarda? Guardião 81, táxi via Alfa, Juliette, Grande Pátio, Índia Alfa, ponto espera, chame a torre 1895, 1013, o Guardião 81. Alfa Juliette, Grande Pátio, chamada a torre.